18-695, Oxana 63. Oxana 6326, complete a direita na 070, descida para 2000 pés e aposta estabilizado. Para descida, quer ver que quilo? Oi, Salvador, uma boa, 6315 da Oxa, final do X-ray número 2. 209. É 2209, 1, 2, 5, 5. Oxana 6226, descida para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, Oxana 6226. 3144, pequena desvio à direita para essa formação, somente 5 milhas. 3144, 582 de Voaduna. Quando desvio, mais 5 milhas, afirmativo. Gente, Voaduna descida para 3000 pés, o ajuste é o 90. 195. 195 após o Duna, descendo para 3000, dá 3144. Duna 255, desça para 4000 pés, o ajuste é 1095. 4000 pés, desce 1095, ajustado é o gol 1256. Olha o papapá, Leão, Papa Mike. Leão, Papa Mike, prossiga. Notificou do heliponto Del Rey para Salvador, está no Travesse do Açú, código 0150, senhora PAB1. Gente, mantenha o setor, aguarde transferência para todos. Guardando a transferência, mais. Chame 6320 e desça até o 050. 050-6320. Desça livre. Ato. Paulo 1127, livre à direita. Chame 121, decimal 9. 219, está no chinelo 14. Oxana 6315, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,40 graus, 099. Pouso autorizado, pista no 0, Oxana 6315. Pouso 255, velocidade 2009. Reduz 2009, gol 1255. Chanel 6320, velocidade 2109. 2109, 6320. Para esta pole, Papa Mike. Papa Mike, mantenha o farol de Itapuã. Vai manter Itapuã, Mike. Luiz de Abraão, boa tarde, prossiga. Gente, autorizado o farol da barra, reporte no farol da barra, só copo em POB 03. Copiado. 788, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali mantendo 024, 788. Estabilizado, chame 6226. Chame 6226, chame torre de Salvador, frequência no 8, decimal 95. 1895, chame 6226. 315, solos 29, livre à direita, agilizando. Por gentileza, chame 121, decimal 9. 219, 6315, vai agilizar. Ok. Bom dia, tio, baby. Torre, Salvador, muito boa tarde. Oxana 6226, está precisando aqui, foi no 0. Oxana 6226, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, Oxana 6226. É, good landing, sweetie. 2788, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1,40 graus, 099. Autorizado, 2788. Reporte visual com a Airbus da Avianca na final 1-0. Tá visual já com a Airbus. Missões de agilizar o cruzamento da final à retaguarda do tráfego? Positivo. agilizando na retaguarda do tráfego, não falou mais. Ajudando estação 788, decolado aos 31, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, 27, 88, azul. Oxané 6226, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, zona 09, sua direita Romeu 44, situando o cruzamento da final, a sua retaguarda. Sim, Cisnerma 226, autorizado, pouso no 0. Saída Momo no 702788. 6320 vai atingir o 050. Oxané 6320, se mantenha 3 mil pés. Para o sequenciamento, mantenha a proa 030, seu limite é o localizador. 030, limite localizador, descendo para 3 mil pés, Oxané 6320. Agora do mesmo, o Estão Zero. Tente Lima Papa Mike, para seguir a critério pátio 4, vento 130 graus, 109. A critério Lima Papa Mike para o pátio 4. 044. Meu Mike Serra Zulu, boa tarde, para seguir. Passaria do 2262. Confirme para o controle? É 2788, possibilidade de prosseguir na subida, mas não cumpre acima dos 110 a 15 milhas, possibilidade? 2262, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, 2262. Salvador, muito boa tarde, Otan 3144, estabilizado, final X-Ray. Otan 3144, boa tarde, faz uma aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, Otan 3144. Lima Papa Mike, solo ao 34, livre corte. Vai ser estabilizado, prossiga para 2000 pés. 2 mil pés, direita 045, reposta estabilizado, Oxané 6320. Juque 03, a gente mantém nível 170 na proa de ponte. Sente, confere. 144, forma chuva leve sobre o campo, pista úmida, vento 130 graus, 109, pouso autorizado, pista no zero. Repouso, pista no zero, 3144. M320, vai seguir o tráfego grosso posição de 1 hora, está 8 milhas, é um Boeing 738. Gente, Oxané 6-2. Torre, o Skank uniforme. Skank uniforme, torre. Aqui para o táxi com meia dúzia a bordo, alternando Salvador. Skank uniforme, táxi autorizado, chame no ponto de espera da Papá, NH10 no sul. Camarada Papá, corrigindo o alternado em Recife. Confirme o alternado? Recife. Gente. Localizando curso localizador, pistão no zero, tem a pista, viu? torre na frequência 18, decimal 95. 1-2-9-5, graças, até breve. Torre, Salvador, muito boa noite, boa tarde. Voo 1-2-5-5, estamos na DLS, estão no zero, tem a pista viva. Voo 1-2-5-5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde. 322-62 agilizando manobras, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, 2262. Ali ingresso, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, autorizado a alinhar e manter pista 1-7. Chame pronto para decolagem. Ali mantém 1-7, Whisky Yankee. TAM 31144, Solos 37, livre à direita, taxiway Eco, chame 1-21, decimal 9. Eco, 219, boa. Boa. Tarei 2262, decolagem autorizada, vento 140 graus, zona 09. Autorizado decolagem, 2262. Eu já gravo, repórter do Gravete Participação. Prontinho. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 37 mais 0. Torre Salvador, Xanamé 320, estabilizado, ILS 1-0. Xanamé 320, continue em aproximação, aguarde autorização de voo. Aguardo, 320. O 1-2-5-5, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, zona 09. Livre pouso, pista no zero, gol 1-2-5. Tareira 2262, declarado aos 38, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, 2262. Tareira 2262, contar com radar de decolagem, suba para nível de voo 180 via saída Arboruno. 180 via Arboruno. O passaredo não cumpre a restrição do 100. Passaredo 2262, suba sem restrições, nível de voo 180. Entendeu, sem restrições para o 180, 2262. Duke 03, 4 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo no 70 e chame controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. Controle Aracaju, em 120 decimal 3, Juque 03. Seca, a chuva está na curta final. Quente, chame 121 decimal 9, graças. 219, graças. E pronto, esquenta uniforme. Esquenta uniforme, aguarde autorização para decolagem, mantenha a posição. 6320, pouso autorizado, pista 1-0, vento 150 graus, 099, pista seca. Autorizado, pouso, Xané 6320. Autorizado, o táxi até a papá, chamando a papá para ingresso. carros vão pronto para cruzamento da pista? Charles Zulu, autorizado cruzamento imediato, Mike Charles Zulu. É Paulo Afonso, 2788, obrigado. Salvador, o azul 2790. Yankee Uniforme, autorizado decolagem, pista 17, vento 150 graus, 99. Patango, Lima Uniforme Tango, veio pro Adiamar pra chegar da mão, reporte para a descida, que é legal, no 095. Já pedi para a descida, recebi a autorização do Zé, vai com informação mais pela resposta. Sierra Zulu, táxi autorizado, em frente e após próxima esquina. Na Lima, chame Sol 121-9. Apito Azul. Samir Andar, chame turno no 8, decimal 95. Obrigado. 3, chame controle 120, decimal 8. 208, Luiz, que é uniforme. Boa tarde, boa tarde, Índia Bravo. Índia Bravo, reporte para hoje, tá bom? Tem um tráfego que está decolando. Reporte para hoje, tá bom? Que fica melhor para minha visualização, por gentileza. Sem problema, se parar em Itapuã, está melhor. Meu pé, diz que é aqui no fórum. Ok, direto código, o uísque é aqui no conforme da presente, 2000 pés. Mantenha a posição, aguarde mais 2 minutos para a decolagem. 2 minutos, 2790. Passarei do 2262, autorizado direto destino. Direto destino, 2262, grato. Destino 90, autorizado decolagem pista 10, vento 160 graus, 89. Decolagem 2790. Meu tamo Índia Bravo, curva esquerda, cruza final da 10, reporte solo controlado da Irmã. Puxa, na presente, já tem que dar a visual, o tamo Índia Bravo. Índia Bravo, não há tráfego a reportar nesse setor. No 2790, decola ao 45, controle no 208. 208, grato, bom dia, 2790. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2790, decolado no perfil da saída Momo. Azul 2790, contato radar decolagem, suba para nível de voo no 60 via saída Momo. Voo no 60, via Momo, 2790. Do azul 2790, não consegue passar acima de 110 a 15 milhas, pode livrá-lo da restrição? Azul 2790, suba sem restrições, nível de voo 60, está autorizado o Momo, está presente. Direto Momo, está presente, sem restrições, azul 2790. 5073, autorizado ingresso e decolagem, pista 10, vento no 60 graus, 8 nós. Aí decola da 10, azul 5073. 12545 e 1285, Recife, agora 2788, boa tarde, ao retorno. Nome Tango, desce e mantenha 4 mil pés. Canegal, 1015. 4015, uniforme, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterno 26 decimal 85. Centro Recife 1245 12685, whisky, entre uniforme. Controle Salvador, boa tarde, azul 5073, cruza mil pés. Azul 5073, contato radar decolagem, suba para nível de voo 180 via saída Coral no Bravo. Sobe até o 180 Coral no Bravo, azul 5073. Azul 2790, vai necessitar pequeno desvio esquerda para a magnética 300 para aproximadamente 20 milhas. Liberar informações. Tente azul 2790, informe ao término dos desvios. Flamará, 2790. Fome Tango, está autorizado direto Duna. Direto Duna, lei no espaço. Controle Salvador, boa tarde. É o voo 2018, 190, ideal de descida. O 2018, acena a identificação. 12 milhas de coral. 8, contato radar, foi para uma de Bomed, para chegada Bomed 1, no reporte para descida. Ideal de descida, vou do Bomed. Usando no 8, desce e mantenha nível de voo 050, QNH 1015. 050, Luiz, ajuste. Acima ativo, voo 2098. Azul 2790. Informação de tráfego, posição de 11 horas, 45 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 50 e descida para 4 mil pés. Ciente, azul 2790. Gol 2098, acione o transponder 5071. Pronto, 5071, 2098. Gol 3805. Jado, alinhar e decolar pista 10, vento no 60 graus, 8 nós, stand 3805. Alinha e decola no 0, stand 3805. Azul 5073, vai Coral. Vou Coral, Azul 5073. Alagoinhas. 6779, desça para nível de voo 080. QNH na 015. Descendo 080, pode ser daqui a 20 milhas? Autorizado 2779. Informe iniciando a descida. Salvador Azul 5073. Ele passaria 2262. Prossiga 2262. Solicita nível 1 no 60 como final, passaredo. No 60, autorizado, passaredo 2262. Ou no 60, 2262. Controle Salvador, Azul 5073. Prossiga 5073. Coordenado Centro Recife, APROD e o COV. Azul 5073, senhor irá no passo a passo com controle ilhado. Controle pediu Índia Lima. Sierra, uniforme quilo, Yusuk. Yusuk, Azul 5073. Controle Salvador, tá 3805, decolando 6. Tá 3805, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, São Bruno, possibilidade de Lida, está presente? 3805, foi Lida. Lida, graças, 3805. Controle Salvador Azul 2790, possibilidade de voar lençóis da presente? 2790, aguarde, temos já tráfego chegando no setor oeste, aguarde. Aguardando 2790, mantendo o desvio. Gente, ao cruzar nível de voo 120, fugindo, ao cruzar nível de voo 130, foi Barreiras. Autorizado, Barreiras após 130, Azul 2790. Aeronave acionada 2000 na escuta do controle de Salvador. Polima uniforme tango, informação de tráfego. 8 horas, corrigindo. 2 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, ainda não está na escuta deste controle. Informe tango, descida até 4000. Afirmativo, desce e mantenha 4000 pés. 4000, limite informe tango. Me confirma para o aero 2790, após 130, está autorizado lençóis? Afirmativa, 2790. Rápido. O 5073 está autorizado. Yusuke, Índia Lima, Sierra, uniforme quilo. Autorizado Yusuke, está presente, azul 5073. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Mike Serra, Zulu. Papa Romeo Mike, Sierra Azul, prossiga. Decolado de Salvador, senhor. Papa Romeo Mike, Sierra Azul, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 430, via saída São Bruno. 430, via São Bruno, Mike, Sierra Azul. Tem uniforme Tango, desce inicialmente até 3 mil pés. Autorizado final do procedimento RS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 3 mil, reposto horário estabilizado, linha de plantão. Do 2262, chame o centro Recife, informe o nível final mesmo, frequência no 26.0, alterna no 28.8. 1260-1288, informará o 2262. Azul 2790, autorizado direto Barreiras, corrigindo. Direto Lençóis. Direto Lençóis, azul 2790, grato. Controle de Salvador, está passando 1 kg Romeo Oscar. Está passando 1 kg Romeo Oscar, prossiga. Gostador seguinte, tem a data boa para o professor, ele está mantendo agora 1.500 passando para nós, Veracruz. Que o meu Oscar prossegue para Salvador? Ativo, corredor. Que o meu Oscar sempre transponde 0224. 0224, transponde, para passar 1 kg. 1908, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Reduzido 220, o gol 209? Afirmativo. Oxê. Controle, boa tarde, Alfa Patango, Lima, Quilo Bravo, se tiver informação mais, mantendo nível 115 na sua escuta. Lima, Quilo Bravo, ajuste as corredores visuais, que negar na 095, reporte para a descida. Uma para a descida, Quilo Bravo. P779 livrou 2-0. Azul 2779 livrou flight level 200. Azul 2779, confirme. O Azul 2779 livrou o nível 200 para o nível 080 na Proad Alagoinhas. 2779, desse mantém nível de voo 080. Descendo 080. Então, 3805, acusar nível de voo 140, vou em Motiva. 140, vai embora, Motiva, tá? 3805. 5073, 16 milhas para terminar o LED, devido radar encerrado, mantém nível de voo 80, chame controle LED frequente no 20.1. Controle LED agora no 20.1, azul 5076, obrigado, boa tarde. Primeiro uniforme Tango, desça até 2.500 e aguarde prosseguir na descida. 2.500, leme de volta. O 2098 desse se mantém a 3 mil pés. 3.015, o 2098. O 2098 vai seguir tráfego, posição de 2.08 milhas com 190 de grau de speed. Se tiver condições, reduza para 1.909. Agora vou 2098. Azul 2779 desse se mantém a 4 mil pés. 2779 descendo 4 mil pés. Primo uniforme Tango. Prossiga na descida para 2 mil pés, chame torno no 8.95. Torre, 2895 para 2 mil, limite passando, muito obrigado. Torre, Papa Tango, limite passando. Tango Lima, uniforme Tango, continua a aproximação final da 1-0, informe de Zóvincão. Vamos lá, já está visual, Lima Informação. Eu Ciente. Tô. Autorizado X-Ray, reporta no localizador 208. Controle, autoriza direto rotatória para o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, negativo, mantém os corredores, temos tráfego de aproximação. Ciente, manterá corredores, Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4003, ciente da informação Mike, descendo restrito ao nível 190, High Speed, solicita a etapa. Azul 4003, autorizado a etapa, inicialmente até nível de voo 90. Ciente, vai atingir já daqui a pouquinho o 190, Azul 4003. Salvador, é Azul 90, até a esquerda. Batango Eco, Zulu November, ajuste aos corredores, vou imparível para os corredores, desça para o 1.500 pés, com a tráfego conhecida em formato. 1.500 pés, vou imparível, Zulu 7, reporte final dando 7, Lima Uniforme Tango. Tango, reporte na final no 7. 2 horas, 17 milhas, rumo sudeste, mantendo o nível de voo 115, Tali 402, ao Papa Tango, Lima Quilo Bravo. Tá. 3805, tem condições de incrementar a razão de subida até cruz? Negativo, desconsidera 3805. Fecha, 3805. Tá, 3805, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. Fecha, 2251, 2835, obrigado, 3805. Papá Romeu Mike, Serra Zulu, tudo bem, mantém nível de voo 340, conforme a instrução do Centro Recife. 340, Mike, Serra Zulu. Papá Romeu Mike, Serra Zulu, chame o Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. 251, 2835, Mike, Serra Zulu. Azul 4003, desce que mantenha 5 mil pés, que negar no 095. 0095, a cara da vida. Cruze, eu li uma quilograma pra descida, senhora. Lima quilograma, desce que mantenha nível de voo 045, que negar no 015. 15, desce, mantenha 045, uma proa de Paris, pequeno grau. Agora à noite, chame turno no 8, decimal 95. 295. Oi, ano no 8, decimal 95, quilo Romeo Oscar. Oi, Salvador, Papatango, quilo Romeo Oscar. O Romeo Oscar, reporte em vertical de Ceasa. Reportará... Papatango Lima Uniforme Tango, follow 05, libere a direita para o Air Star ao estacionar a frequência livre. É 3560, desse e mantém nível de voo 970. Na 3560, desse e mantém nível de voo 060. 060-35-60. O movimento autorizado direto Ceasa. Direto Ceasa, novembro. Azul 4003, vou direto Duna, desse mantém a 4 mil pés. Gol 208, na escuta? Na escuta, boa tarde. Boa tarde, Gol 208, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 119, informa o tráfego à esquerda, Papa 2, Papa November 2, Papa Davo November 2, Papa. Efetuando espera a 1.500 pés, não interfere com sua aproximação, livre pouso. Tem livre pouso no 10, 1208. Papatango, Kilo Romeu Oscar, autorizado final da 17, reposta vertical da RMA. Reposta na vertical da RMA, o Kilo Romeu Oscar. Romeu, Mike Serra Azul. Não se escuta. Mike Serra Azul, submarino nível de voo 340, chama o centro Recife. Frequência 125.1, alterna no 28.35. 340.25.1.235. Boa tarde, Paulo. 964. Dessa via chegada Bom Médio 1 para nível de voo 080, que é negar no 095. Reduz a velocidade para 250 nós. É o número 5 na aproximação. O Kilo Romeu Oscar na lateral da RMAR. Então, Romeu Oscar continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, aguardando autorização de pouso, Kilo Romeu Oscar. Salvador, prisão 0.00, pronto, visual com o tráfego de companhia final. 397, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Alinhar no 0, vou prisão 0. Capatango, Kilo Romeu Oscar, ponto autorizado, pista 17, vento 130 graus, 119. Gente, autorizado, ponto com Kilo Romeu Oscar. O 2018, solo ao 08, libera a direita, solo Salvador, 21.9. 219, 2018. Tango Lima, Quilo Bravo, informação de tráfego, passa a posição de 5 horas e 90 milhas de almoço do oeste, é um transporte enfermo. Fala no campo. Mirelo. Oi. 24003, desça para 2000 pés. Autorizado o final do procedimento LSX Free, reporte estabilizado no localizador. Sente, desça a 2000 pés, azul 4003, formará estabilizado. A 3560 desce e mantenha 4000 pés. 4000 pés, 3560. Zero, libere a direita, estaciona a frequência livre, boa tarde. Uno 397, decola aos 10, controle 120, decimal 8. 108, um bom dia, obrigado. É transporte de enfermo. Controle Salvador, boa tarde, Uno 397. Uno 397, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via São Bruno, está autorizado direto do Leda com 397. Autorizado nível 360 na São Bruno, está autorizado direto? Direto do Leda com 397. Kennedy, direto Leda, entendeu? O voo 9397. Azul 2779, chame turno, no 8 decimal 95. 1895, 2729. Azul 2779, estabilizado, né, aliás. Azul 2779, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 129. Pouso livre, pista 10. O Bravo desce, mantém a nível de voo 025. Mantém o 025 aqui no Bravo. Então 3560 desse e mantenha 3 mil pés. 3 mil, então 3560. Com a Duna, o TAM 3560? Cuidado, Duna, TAM 3560. Duna, TAM 3560, obrigado. Bravo, vou direto Ceasa. Direto Ceasa, aqui no Bravo, certo. Durex, 6 Delta. Tô de Salvador, hoje chamei a 326, vai passar coral. Chamei a 326, contato radar, vou em prova de Bomed, pra chegada Bomed 1. Desça para nível de voo 060. QNH 095. Oxil, Bomed 060. Já do táxi até a Estação Romeu, chama a Estação Romeu para ingresso e decolagem. Dois 779, solo 14, libere a direita e chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, 2779. Estabilizado, lado 400. Azul 4003, chame turno, no 8 decimal 95. 95. TAM 3560, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LSX-2, reporte estabilizado no localizador. 3560 para 2 mil, reportagem estabilizada. É, Cruzulo 90, tem condição de aumentar a razão de descida até cruzar nível de voo 035? Afirma aqui, vai, Bravo, você está solicito que o senhor faça diferença em asa, a fim de sequenciamento da pistão no 7? O tráfego que vai pousar à sua frente é um transporte de enfermo. Não, senhora, agora é solicitar a direita aqui para livrar de uma formação aqui na minha frente. É 10 graus à direita, e vai manter o 035. Ao fim, Lima Quilo Bravo. Livrar de uma formação aqui, vai curvar à direita 10 graus, senhora, de autorizado. Bem, está livre, Lima Quilo Bravo. Bravo, vai de reduzir a velocidade também, senhora. Cura 964, vitoração do sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite ao localizador. Reduz a velocidade Para 1909. Pedro 090, limitado pelo localizador, recebendo. Visual azul 4003, baixa chegou. 14003, ponto autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus, 1-2-9. Deixa eu pousar aqui. Chevette Kilo, prossiga. Já tiver aquilo, voe para o setor oeste da ilha, temos aeronaves de aproximação sendo vetoradas nesse setor. Já tiver aquilo, sube e mantém nível de voo 035, que é legal no 015. 1964 tem condições de reduzir para 1809. Pode ser 190? Se der 100, fica bom para nós. Autorizado. Zero, chame torno no 8, decimal 95. 3560. Flight Quebec Kilo confirmando, está restrito a nível de voo 035. Quebec Kilo mandando setor oeste, é o 035. Lima Kilo Bravo confirmando, fazendo espera sob SEASA. Bravo sim, que reduziu a velocidade também, Chava. E 560, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. 560. Quilo Bravo? Aguarde, Lima, Quilo Bravo, tráfego em aproximação está cruzando ainda dois papéis. Certo. Via 4 para o localizador, curva direita para o 050. 050 para o localizador. Pode tirar para 2000? Aguarde, vou 964. Solo, azul 9, libere a direita e chame solo em 121, decimal 9. 219, agora. Sou em Salvador, do Rio do Açuíque, na Romeu, para a Vesta 1-3. O lembroso com isso que mantém o ponto de espera. Seu ponto de espera 95. Quem? 2.500, Lima Quilo Bravo. E quando possível, 1.500, senhora. Vai para 2.500, quando possível, 1.500. Passando o acuso no novembro, informa o tráfego 2 horas, 2 milhas. Cruzando 3.600, ele está para 2.500. 500 novembro já, avisou com o campo. É, cruzando novembro, está avisando com o Charlie 402, sobre o SEASA? Não, negativo. Está tendo uma formaçãozinha por aqui, não dá para visualar. Está então, cruzando novembro, chame torno no 8, decimal 95. 295 novembro. Oi, bom dia, cruzando novembro, boa tarde. Por novembro, boa tarde. Autorizado final do ano 7. Reporte final do ano 7. Reportar final do ano 7, por chefe de trem, novembro. Sete para 2209. Reduzindo, 2000. Quilo Bravo está autorizado a descida para 1.510. Para 1.500, Quilo Bravo. Quilo Bravo chama em turno no 8, decimal 95. Olá. Tango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, boa tarde. Desça para 1.500 pés. Efetue mais uma espera sobre a SEASA. Ao completar a espera, autorizado final do ano 7. Autorizado o localizador, voo 1964. 1964, desça para 2.000 pés. Aguarde transferência para a torre. Cidade de Quebec, que foi autorizado subida para nível de voo 05. Se possível, não estenda muito 360 para se encaixar na sequência de pouso da piscina 7. O controle me segurou lá na estratosfera, senhor. Eu estou com passageiro a bordo, estou descendo aqui com a van 510. Estou aqui com o van pela esquerda para interceptar a final da 17. Estou autorizado, prossegue o quilo braço. Tem condição de curvar a direita da presente para seguir o final da 7? Eu já estou quase pela metade da esquerda, mais próximo de encaixar na final da 17. Já encaixo na final, mas em 20 segundos. Tá ótimo. Vamos completar na final da 17, reposte na vertical de Rima. Tô bravo, já encontrei baixo travado, vem pra uma Rima. Sim, nós vamos ter autorizado, pista 17, vento no 30 graus, 12. Rima. 9. Para a 17, é a curva 9. 3560, solo 22, direito no 219. 1219, obrigado, boa tarde. Lima Papa Mike, boa tarde. Lívia Sana, chama para o táxi. Aquilo bravo, teria condições de manter a presente velocidade um pouco mais rápida até a próxima, mais próximo ao pouso? Afirmativo, tá. Deixa eu tentar pousar o senhor agora como número 1 em Salvador, tá ok? Informa o tráfego já na 10 milhas da final da 1-0. Ok, mas eu tô aqui agora a 3 milhas. Sim, reposte vertical de Rimar. Aquilo bravo. Sul 9, versão 24, libera a direita, vai estacionar na frequência livre. Vocês autorizado o sinal do procedimento LSX-3, reporte estabilizado, no localizador. 3-0, reporte ao localizador, 3-0. Livre. Limar, senhora, encontrei embaixo travado, quilo bravo. Lima, quilo bravo, confirmo, já está na vertical de Rimar? Afirmativo, passando, vertical de Limar. Autorizado, pista 17, Lima, quilo bravo, vento no 30 graus, 129. Bravo, senhor. Sonéia 315, mantém o ponto de espera. Fogo no 964, informe o tráfego pousando cabeceira auxiliar, não interfere com a aproximação. Continue aguardando a autorização de pouso. Lima quilo bravo, qual parte que segue após o pouso? A vai ter, senhora. Cliente. Lima Papa Mike, autorizado o táxi até a taxiway Oscar. Chame na Oscar para decolagem.